projeto de rádio da Escola Profissional Eptoliba. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Eptoliba. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Eptoliba. Estamos juntos a formar futuros. Com apoio e cofinanciamento do Fundo Social Europeu e Programa Operacional Capital Humano. Estamos a escutar a intro do Eptorádio, explico-lhe já porquê. Temos connosco em estúdio alunos da Eptoliba, a Escola Profissional de Oliveira do Hospital Tábua e Arganil. Estão connosco porque hoje se celebra o Dia Mundial da Rádio e, portanto, comemoramos com eles que estão aqui já connosco em estúdio. E também, para além de alunos, temos o diretor da escola, Daniel Diniz Costa, também Margarida Prata e também o Gonçalo, ligados ao curso de multimédia e também a este programa Eptorádio. E passo então a palavra à Margarida, que me vai aqui ajudar a conduzir este programa. Então, muito boa tarde a estes queridos alunos, que são sempre eles que também são a razão de ser deste nosso espaço, deste nosso programa. Boa tarde ao nosso diretor, o professor Daniel Diniz Costa, que também com todo gosto aceitou o convite para estar aqui em mais um especial Eptorádio para assinalar este Dia Mundial da Rádio. E aqui ao Gonçalo Marques, que como formador do curso técnico de multimédia, muito bem tem também coordenado, ajudado a produzir os nossos programas a partir de um estúdio improvisado, um estúdio também no Polo de Tábua da Eptoliba. E a razão de ser deste nosso encontro hoje não vos vou lançar nenhum tema para debate, o tema é mesmo a rádio, a importância que a rádio continua a ter nos dias de hoje para os mais velhos, para os mais jovens, para toda a sociedade, e a importância que também tem a escola ter este espaço para dar voz também àquilo que é o seu pulsar, aquilo que são os seus projetos, as suas atividades, que aproveitamos muito bem para de 15 em 15 dias vir aqui divulgá-los, e temos mantido também essa preocupação em este programa, que já tem alguns anos, em ter alguma regularidade no sentido também de fazer com que os alunos participem nele. E começamos exatamente pelo diretor da Eptoliba, o professor Daniel Diniz. Que importância, Daniel, tem este espaço, também a escola, assumir este projeto da Eptorádio como um projeto também que faz parte também no fundo do ADN da escola, se podemos assim dizer? Exatamente, então cumprimentar-vos a todos, os que estão aqui em estúdio, aos nossos alunos, que são a nossa razão de aqui estar. Não vale a pena, as escolas só funcionam com alunos, e termos estas caras felizes, bem dispostas, é também para nós é um motivo de orgulho. Também aos nossos docentes aqui, né, representados pelo diretor de curso de multimédia e pela Margarida, que tem coordenado este projeto. E aproveitar, obviamente, hoje é o Dia Mundial da Rádio, dar os parabéns a todas as rádios que felizmente têm sobrevivido em tempos difíceis e se têm mantido em funcionamento, e na pessoa da Beatriz, porque é quem dá a cara no dia-a-dia, mas também a Liliana, que nos tem acompanhado muito neste projeto Eptorádio, cumprimentar e dar os parabéns a todos aqueles profissionais que fazem rádio todos os dias e que nos mantêm, obviamente, a par de tudo aquilo que nós precisamos de saber, e em especial a Rádio Boa Nova, que é uma rádio que tem uma dimensão regional, mas que é uma rádio que nós nos habituámos aqui na nossa região a ouvir, a respeitar, e sobretudo porque consegue sobreviver aos tempos mais difíceis e se consegue manter, e portanto parabéns na pessoa da Beatriz pelo trabalho que vocês fazem, a todos aqueles que no dia a dia dão a cara pela rádio. E também, obviamente, dar um reconhecimento a todos aqueles que continuam a ouvir rádio, porque se não houver quem ouça a rádio, é difícil as rádios manterem-se. É como nós, se não tivermos alunos também não temos escola, portanto se não houver ouvintes a rádio não poderá existir. isso, e portanto deixar-vos essa nota e aqui a importância da rádio. E nós também, o Heptor Rádio, o programa Heptor Rádio também surgiu bastante porque a escola, sendo uma escola que está ligada à comunidade, e a Rádio Boa Nova é uma rádio que faz parte da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição enquanto conselheiros autónomos da própria região. E em boa hora tivemos esta ideia de fazer um programa de rádio que tem um objetivo claro, que é ajudar estes alunos que vão passando aqui pelos vários programas, já são várias edições, a terem este gosto pela comunicação, em especial pela rádio, a terem o gosto de também comunicarem por trás do microfone para as pessoas, e também, obviamente, com isto, esta parceria que se fez, dar a conhecer aquilo que é a atividade da escola, dar a conhecer aquilo que são os nossos objetivos, que são as nossas intervenções na comunidade, mas sobretudo estarmos todos ligados uns aos outros, porque se há forma de nós estarmos ligados é obviamente sintonizarmos a rádio e percebermos o que é que se passa pelo mundo. E também contribuir desta forma, se me permite, para aquilo que hoje até faz muito parte também dos programas, e sobretudo na área da cidadania e desenvolvimento, para a chamada literacia dos média. Portanto, os alunos também cada vez mais serem chamados a participar, cada vez mais cedo também serem chamados a debater, a participar nelas, e uma forma de participar é através dos meios de comunicação social e destes programas. Exatamente, e isto que disse a Margarida tem toda a lógica, até porque hoje esta literacia dos média é muito importante vocês começarem a percebê-la, porque vocês hoje têm à vossa frente num telemóvel milhões de informações diárias. O problema muitas vezes é nós sabermos termos um espírito crítico para perceber aquilo que é informação credível, aquilo que não é informação credível, aquilo que são as fake news, aquilo que é a desinformação. E nesse aspecto, o facto de nós termos aqui, e um bom exemplo de literacia dos mídias é irmos seguindo aquilo que é o trabalho da Rádio Boa Nova, e portanto também nesse aspecto, com esta parceria, com aquilo que vocês no vosso dia-a-dia vos é transmitido pelos vossos professores, pelos vossos coordenadores, em termos do que é realmente a comunicação social, eu acho que é importante vocês no vosso futuro pensarem nisto, porque realmente nós hoje cada vez mais, e não é mau que haja cada vez mais informação, não é mau, mas o que é mau é que nem sempre a informação que nos chega é a informação mais credível, é a informação mais correta, é a informação mais verdadeira, e nós muitas vezes ficamos um bocadinho confusos sobre aquilo que conseguimos ou não depois assimilar daquilo que nos vão dando no dia a dia. Portanto, eu acho que o que a Margarida disse aqui é muito importante, e esse realmente é um objetivo claro, que é vocês, jovens que estão numa idade de aprendizagem, saberem distinguir aquilo que é a literacia digital enquanto algo que vos poderá preparar para o futuro, daquilo que não interessa, e se conseguimos pelo menos fazer esse trabalho, acho que já estamos a fazer um grande trabalho. Muito bem, então eu passava a palavra agora às alunas e ao aluno, ao Daniel, que são eles também que fazem 15 em 15 dias este, contribuem para a realização deste espaço, deste programa. Este, Marta, no teu caso, que tens sido também uma voz muito participativa, vocês hoje são ouvintes, ou vocês leem mais, ou veem mais a rádio do que ouvem? Como é que é a vossa utilização hoje da rádio? Boa tarde. Eu, na minha opinião, eu acho que nós acabamos por ver mais do que ouvir. Também acho que a rádio, infelizmente, está a ficar cada vez mais para trás por causa disso, das redes sociais. E pronto, e é sempre bom termos estas oportunidades para participar e estas atividades, porque aprendemos a dar mais valor à rádio, e lá está, nem sempre as redes sociais dão-nos a informação necessária. Mas hoje a rádio também está nas redes sociais e é através das redes sociais que provavelmente muitos de vós depois vão ver vão ouvir o programa. Por exemplo, os podcasts, que é uma realidade incontornável. Hoje, provavelmente muitos de vós são utilizadores, ouvem os programas através dos podcasts. Se isto não estivesse disponível, lá está, nos Facebooks de rádios, nas redes sociais de rádios, provavelmente vocês já não iriam poder ter acesso àquele programa que só passou àquela hora e que vocês já àquela hora não estavam lá, não ouviam. Assim, neste momento já têm acesso a ele. Por Sim. exemplo, esta realidade dos podcasts é uma realidade que veio, sem dúvida, também fazer com que vocês ouçam mais rádio, ou não? Sim, sim, ajudou bastante e agora cada vez mais se fala nisso dos podcasts e, por exemplo, no YouTube, agora a maior parte é podcasts e eu acho isso importante e, aliás, tem muita informação que a gente, pronto, lá está, no Instagram se calhar não temos tanto acesso e também é uma forma de nos entretermos e acabamos por passar. Portanto, ouvem rádio muito nas plataformas, nestas novas plataformas. É assim, Daniel? Sim. Boa tarde a todos. Ouvimos a podcast é muito importante, porque já vi exemplos de podcast ser muito importante em alguns países. Posso dizer propriamente o Brasil, que o podcast foi um dos temas que deu muito alcance a alguns candidatos. Sim, portanto é esta nova tendência. Já começa a ser muito importante em termos de... já pode mudar muitas questões e deve ser até muitas notícias e deve, por cima, de não ser bem uma entrevista e ser uma conversa entre pessoas, e isso é interessante, os podcasts. Renata, Carolina, vocês também têm participado. Este gosto pela rádio faz-se também com projetos como esta nossa Epto Rádio? Sim. Acham que sim? Sim. Sim. O que é que vocês mais gostam neste mundo? Que, enfim, é a primeira vez, é o primeiro ano que vocês estão a participar no programa, porque são alunos do primeiro ano do curso de multimédia. O que é que vos atrai mais nisto? Eu, para ser sincera, é mais os microfones. Pronto, porque... É ter a sensação de que estão a falar para alguém que vos vai escutar fora deste estúdio? Sim. É isso? É. Marta, diz isto, diz Marta. Estavas a falar ao ouvido. Eu acho isto muito importante porque na maior parte dos cursos cada vez mais, pronto, nos estão a dar voz e isto ajuda-nos bastante também a perder os nossos medos e a termos mais prática, lá está, e acho... Era exatamente aquilo que falávamos antes de iniciarmos o programa. Sim. Portanto, a importância de vocês também criarem este hábito de participar e de debater questões que de outra forma se calhar ficavam no vosso cantinho e ficavam só pela vossa mera leitura das redes sociais. Assim é uma forma de vocês ouvirem a opinião dos outros, darem a vossa opinião e se calhar partilharem opiniões sobre temas como já temos debatido nestes programas, temas que são do vosso interesse, sobretudo dos jovens, é isso? Sim, sim, é isso. Gonçalo Marques é formador e é o coordenador deste curso de multimédia. Tu que também tens um projeto de comunicação, tu que tens também ajudado à realização deste espaço Epto Rádio e que também tens experiência de rádio antes disto, o que é que tem mudado na rádio? Antes de mais, boa tarde a todos, a quem nos ouvem em casa ou no carro. Nomeadamente, as rádios têm aqui um papel fundamental. Então, estamos aqui a falar de meios urbanos, não é? Meios, digamos, pequenos, em que a informação, digamos, tem que ser direcionada para essas pessoas. E nisto nasce também estas rádios locais que vêm fazer um papel extremamente importante para que a informação, a promoção também dos próprios comércios locais possam chegar a quem direito. São essas mesmas pessoas que escutam as rádios locais, nomeadamente aqui na parte da Epto Oliva. Aqui com o crescimento da Epto Rádio, havia, digamos, toda a turma a dificuldade em se expressar, em digamos, também alguma dificuldade na comunicação, e aqui a Heptorrádio veio trazer, digamos, um mecanismo mais à frente, ou seja, eles agora já se chegam mais ao micro, isso mesmo, já se chegam mais ao micro e já querem falar, já querem, digamos, dar a sua opinião, pronto, e relativamente puxar esta juventude para a rádio é sobretudo, ainda mais as rádios locais, é sobretudo uma boa aposta, pronto, e uma boa aposta também daqui da parte da Heptoliva. E tu que trabalhaste na rádio, provavelmente há alguns anos atrás, em que a rádio era essencialmente voz. Hoje a rádio é voz, é leitura, é muito também vídeo. Portanto, a rádio também tem sabido inovar, porque já não é aquele conceito só, ah, eu tenho que ter um rádio para ouvir a rádio. Hoje eu posso escutar a rádio no meu telemóvel, não é? Eu posso escutar a rádio nas plataformas, nas outras plataformas que os outros meios de comunicação social também já utilizam. A rádio teve que se ajustar, não é, às novas tecnologias, está em constante inovação, não sabemos o dia da amanhã da rádio, onde é que pode estar inserida, nomeadamente, hoje em dia, através de todas as empresas, todos os escritórios, digamos, têm sempre a rádio, digamos, a tocar, não é? Portanto, é uma forma também de descontração, de informação também, como já o disse, e sobretudo é através da rádio que nos chega toda a informação, digamos, ao minuto, ao segundo, e é sobretudo através deste meio que as pessoas podem estar atualizadas, nomeadamente sobre, neste caso, a nossa região. Para a escola, como é que tu vês, que importância é que tu vês neste espaço? Já falaste nesse crescimento que este programa tem tido e na forma como os alunos têm ganho mais à vontade na participação. Portanto, esse é um ganho também para a escola e, nomeadamente, para o curso de multimédia, ter este espaço informativo claro, essencialmente, e de divulgação das atividades. Esse é um ganho também para o curso de multimédia? Sim, eu acredito que daqui deste curso e dos futuros, não é, vão nascer grandes profissionais. Ou seja, quando ingressei aqui na parte da Heptoliva havia aqui muito medo, porque é natural, não é, nos jovens já há aqui muito medo, e este medo já está, digamos, a estagnar. Ou seja, é um ponto positivo aqui destes alunos, nomeadamente aqui do Paulo Tábua, que está a ser superado. Agora, com os futuros heptorrádios, eles vão ficar cada vez mais dinâmicos, não é? Espera-se aqui mais conteúdo, mais dinamismo também para a parte da população, neste caso, de Tábua, e que possam ser eles a criar os próprios programas do início ao fim. É isso que se espera. E serem eles próprios também a sugerirem os temas, de acordo com aquilo que são também os temas de interesse, e não só. Professor Daniel, este espaço é importante para a escola e é importante, sobretudo, para uma escola que neste momento também volta a ter o curso de multimédia, portanto, em que esta é uma das áreas de formação. Portanto, este também é um espaço privilegiado para estes alunos. Sim, aliás, isto convém nós recordarmos, e é verdade que este programa Apto Rádio iniciou-se com os alunos do curso de multimédia, já lá vão 6 ou 7 anos, e a verdade é que este curso de multimédia, que agora voltou em grande à escola, porque temos um grande número de alunos, e bons alunos, felizmente, alunos e alunas, obviamente, e com uma nova dinâmica, que é engraçado, uma nova dinâmica com novas pessoas, porque às vezes também temos que fazer algumas atualizações, algumas precisões de algum refresh, e este curso multimédia, penso, e naquilo que foi a nossa estratégia, sempre foi um curso muito direcionado para a comunidade, ou seja, não é um curso que está dentro da escola, tem que ser um curso que está para fora da escola, e acho que é isso que nós tentamos transmitir aos alunos, e o Heptorrádio acho que foi um veículo realmente muito importante para um conjunto de colegas vossos, de curso de multimédia, e de outros cursos que passaram, que foram passando pelos vários programas e que acabam por depois terem mais facilidade, tal como disse aqui o vosso coordenador de curso, que é esta facilidade de vocês terem uma comunicação diferente, porque ninguém nasce ensinado, vocês não tenham problemas nenhuns em se sentirem envergonhados a primeira vez que vêm aqui uns microfones à vossa frente, ou vêm um telemóvel, ou vêm uma câmara. É normal, todos nós sentimos isso, e esquisito é nós chegarmos e termos logo o à vontade todo. E portanto é importante para os alunos, e acho que isso é uma das marcas da escola hoje em dia, que é realmente esta componente prática, esta componente de ligação ao mundo real, porque quem sabe se estão aqui futuros locutores de rádio, se estão aqui profissionais futuros da comunicação, da televisão, de outras plataformas de comunicação. Agora, acho que o que a escola tem é dar-vos os instrumentos e dar-vos, no fundo, aquilo que são aquelas orientações para vocês depois escolherem aquilo que querem para o vosso futuro. No caso concreto da rádio, é pena, e eu digo isto com sinceridade, é pena realmente que muitas vezes, e nós hoje, tal como vos disse há bocadinho, nós hoje temos à nossa disposição um conjunto de formas de comunicação que nos invadem no dia-a-dia, mas o papel da rádio eu acho que nunca pode ser subvalorizado. Até porque nós percebemos hoje, e é um fenómeno nacional, mas a nível regional, que hoje, quando nós queremos saber algo sobre aquilo que é a nossa realidade, nós geralmente vamos procurar nos meios locais, como é a Rádio Boa Nova, como são outros meios que temos de informação, e as próprias rádios têm que saber, e isso não vale a pena, tal como as escolas também o fazem, saber atualizar-se. Se calhar hoje é necessário ter novas formas de gestão, novas formas de, em termos daquilo que é o papel da rádio, e se calhar também é um trabalho nosso enquanto escola, e principalmente destes alunos, dos nossos coordenadores de curso, se calhar também não só fazermos aquilo que já é feito, mas também trazermos novas ideias. Porque esse é um desafio grande, é fazer exatamente com que a rádio continue a inovar no futuro perante a concorrência que é das redes sociais e das outras plataformas, exatamente. Sim, eu acho que é importantíssimo, mais importante do que estarmos aqui neste espaço, neste, no espaço que temos na escola para fazer o Hepto Rádio, é se calhar trazemos novas formas de fazer rádio, novas formas de comunicar, porque o futuro tem que ser um bocadinho por aí, porque nós hoje percebemos uma coisa, vocês hoje estão num curso de multimédia que daqui, quando acabarem o curso, se calhar já é totalmente diferente do curso que vocês começaram hoje. E portanto eu acho que, acima de tudo, o nosso papel enquanto escola e enquanto uma entidade formadora não é apenas preparar-vos para aquilo que já existe, mas é também vocês próprios arranjarem novas formas de preparar aquilo que vai ser o vosso futuro. E portanto tem aqui um bom meio para isso. Novas ideias, inovação, empreendedorismo. Eu acho que vocês têm abertura da parte da escola para isso, e certamente, se calhar, se conseguirem fazer bem o vosso trabalho, poderão, quem sabe, também trazer novas ideias para as rádios e para os outros meios de comunicação. Também é esse, acho que é esse, no fundo, o nosso objetivo. Fazer em escola, exatamente. Este programa também é fazer escola, como se costuma dizer, também ser uma escola de rádio, é isso que também se pretende com este espaço. Meninas e menino, penso que também terão aí algumas questões, não é? Porque agora vamos inverter os papéis, e acho que eles também prepararam aqui algumas questões para o senhor diretor e para mais alguém, não sei quem. É assim ou não? É. Eu tenho aqui uma questão. Existe algum tipo de guião ou alinhamento? Essa questão é aqui para a Beatriz, que ela é que... Alinhamento, isto é, na rádio durante o dia. Portanto, como devem calcular, e agora que entraram viram que não estava ninguém em estúdio, portanto, hoje em dia a rádio funciona 24 sobre 24 horas. lá está, devido à evolução, há programas colocando programas, músicas, tudo, ele próprio dá 24 horas, se não acontecer cortes de luz, etc. Portanto, quando chegaram aqui não estava aqui ninguém, o que significa que a rádio continuava na mesma a existir. Depois a programação depende de cada rádio. Neste momento, como vos disse, esta rádio é uma rádio local, portanto tem poucas pessoas comparando com outras, sobretudo as maiores e a nível nacional. Neste momento temos o programa das manhãs da Rádio Boa Nova, portanto, que é conduzido pela Angela Cunha, que até viram lá fora, em que ela está aqui a fazer o dito programa de entretenimento, portanto, música, informação, revista de imprensa. É esse tipo de programa que agora, no próximo mês, também vai não só fazer as manhãs, como vai fazer à tarde. Eu, enquanto jornalista, e a minha colega, que neste momento está de licença na maternidade, somos as duas jornalistas, portanto, acabamos por fazer um pouco de tudo, inserir programas e dar conta de que isto está a funcionar a 100%, mas dedicamos mais à informação. E a informação, neste momento, contamos com três noticiários em direto, um ao meio-dia, um às 3 da tarde e outro às 18 horas. Também contamos com a Rádio Renascença, com esta parceria de que, quando é hora certa, se não há nosso noticiário, conseguimos ter aqui um simultâneo e, portanto, passamos as notícias com a Rádio Renascença. Também recebemos muitos programas que já vêm em pacote, isto é, algumas fundações, algumas escolas, algumas instituições que produzem o programa, encaminham-nos e, portanto, nós neste programa depois conseguimos inseri-lo e passa às horas certas. Como é o caso da Epto Rádio, que vocês sabem que produzem e, portanto, encaminha-nos. E eu sei que àquela hora o Gonçalo manda-me e eu insiro àquela hora e depois lá está. Inserimos no Archif, que depois vai dar aquele podcast e, portanto, conseguimos hoje no nosso site ter uma página só para podcasts, então lá todos os programas, portanto não há aquele problema de já deu, não ouvi, tudo bem, conseguimos fazer com que esteja disponível em podcast. Pronto, de um modo geral, não há o guião. Eu, enquanto jornalista, o guião que faço, portanto, há notícias nacionais, mas também há regionais. Eu própria vou à rua, eu recolho, eu faço a reportagem, chego e lá está. Eu não chego aqui ao microfone e apenas falo. Portanto, falo, passo já desde que eu recolhi, mas sobretudo, e como falamos que hoje em dia a rádio é mais vista e lida, portanto, há um site em que eu próprio escrevo o texto e a reportagem e também disponibilizo os áudios que recolhi. Pronto, de um modo geral, acho que é isto. Ok, muito obrigada. Portanto, como veem, a rádio hoje é muito mais do que a voz. Sim, sim. Eu gostava de dizer, até dar um exemplo, que tive cá uns senhores de manhã, que quando se ouve a sirene, quando se ouve um carro a passar, eu tive aqui uma senhora de manhã idosa que realmente diz que liga a rádio para saber o que é que se passa, mas a verdade é que amigos meus, familiares, e se calhar vocês, não sei, é ao contrário, passou a sirene, o carro bombeiros, deixa-me ir ao Facebook da Rádio Boa Nova ver o que é que se passou. Pronto, e aqui está esta diferença nos dias de hoje. Okay, exatamente. Mais alguma questão? Eu tenho outra pergunta. Quanto tempo é que têm os vossos blocos de publicidade? Bem, nós temos, esta parte é mais difícil para mim, mas pronto, eu vou tentar. Numa hora, nós temos 4 pequenos períodos, portanto, dá o sinal horário, logo depois do sinal horário há publicidade, depois, por exemplo, vou dar esta hora, 15 horas, ao das 15, depois ao das 15h20, ao das 15h40 e depois o das 4, portanto, um bocadinho antes do próximo sinal horário. Claro que tentamos que esse pacote da publicidade não seja muito grande, porque também se torna cansativo para quem nos está a escutar, sobretudo numa rádio regional e local, que a publicidade não é tão variada como as nacionais. Portanto, é normal que aqui se torne um pouco cansativo. Mas diria que não passa de esses pequenos blocos, que não passam de 4 minutos. Okay, deixa-me dizer aqui uma coisa, aproveitando aqui, já que estamos aqui numa conversa, esta questão da publicidade, eu por acaso recordo-me da rádio e E recordo-me até mais isto agora não é fazer nenhuma publicidade, mas do Carnaval de Lagaça, em que durante 3 dias a rádio estava as colunas espalhadas pela vila e a questão da publicidade. Eu acho que é muito importante também, porque nós gostamos de ter uma rádio, e todos nós gostamos de ter uma rádio como temos a Rádio Boa Nova, e é importante se calhar também a própria comunidade perceba que é importante, porque a Rádio Boa Nova tem que ter obviamente uma forma de, tem que ser sustentável, e eu acho que é importante para todos os nossos ouvintes, mas também para todos os nossos empresários, para todas as pessoas da comunidade, que realmente também ajudem a rádio na questão da publicidade, porque eu acho que se todos pudermos dar o nosso pequeno contributo, podemos, e temos aqui uma boa rádio, e essa rádio só se faz com o contributo de todos, e as pessoas para trabalhar, como vocês devem perceber, e isto até é uma boa lição para os nossos alunos. Sim, porque os alunos sobretudo não sabem do que é que vive uma rádio ou um jornal. E é importante vocês perceberem que, como tudo na vida, como todas as empresas, como as escolas, têm que ter receitas para depois poderem sobreviver. E portanto eu acho que, e isto é só um contributo e um pequeno apelo a todos aqueles que podem ajudar na rádio pela publicidade, porque também basicamente todos nós acho que nos devemos sentir orgulhosos quando temos uma rádio que nos representa a todos, em que também vemos representadas as nossas instituições, as nossas entidades, as nossas empresas, e acho que essa era uma marca muito, muito distintiva que a rádio tinha, que era no fundo também levar e continuar a fazer esse trabalho, mas todos ajudarmos um bocadinho, acho que podemos ter uma rádio ainda melhor, e portanto deixar aqui esse apelo a todos aqueles que puderem obviamente ajudar, porque eu acho que devemos manter aquilo que temos de bom para o nosso concelho, para a nossa região, e temos aqui o exemplo de alunos que estão num curso de Tábua, mas que uma escola que é do Hospital Tábua, de Arganil, e estamos aqui a viver numa comunidade, e também para vocês perceberem que hoje, por exemplo, e isto não é... É uma constatação de um facto. A Beatriz disse-vos que faz o trabalho jornalístico, e a Liliana também faz, e a Angela também faz, mas também se calhar fazem o trabalho de angariação de receitas para a rádio. Portanto, vocês percebem que a rádio hoje é muito mais do que estarmos aqui a falar, porque isto até é a parte boa, nós estamos a falar, damos as nossas ideias a quem nos ouve, mas há todo um trabalho por trás que é importante. E hoje é importante também vocês perceberem que há todo um conjunto de circunstâncias e de trabalho que tem que ser feito para além do que nós estamos aqui a fazer ao microfone, e deixar aqui só esse apelo. O que acontece mais nas rádios locais, porque por exemplo, se formos olhar para as grandes, que vocês ligam o carro e ouvem, claro que há uma pessoa responsável para o som, outra para a reportagem, outra para a edição, percebem? Há uma pessoa para cada função. Nós aqui acabamos por uma pessoa fazer um pouco de tudo. Pronto. Não sei se há mais perguntas. Sim, eu tenho aqui uma pergunta. Como vocês fazem as escolhas das músicas na rádio? Muito bem, estas músicas, muitas das vezes, as próprias produtoras, os próprios músicos encaminham-nos mail, mas, e temos uma pessoa responsável por fazer essa toda a programação, que é o Pedro Oliveira, que certamente nos está a escutar, e portanto esse gosto musical, essa programação passa por ele. Recebemos as músicas e ele, se achar que é enquadrado na nossa playlist, ele assim o faz. Mas há uma percentagem também de música nacional, não é? Sim, neste momento temos um pouco de tudo. Portanto, música nacional, mas também música estrangeira, a música popular. Temos que tentar agradar a todo o nosso público, que é vasto. Muito bem. Mais alguma questão, meninas? Não? Acho que é tudo. Então, eu regressava aqui à conversa, até porque nós também estamos quase a esgotar o nosso tempo, não é? Porque hoje é um dia muito agitado aqui na Rádio Boa Nova, porque há vários grupos também que têm estado aqui a participar na programação, na grelha, e, portanto, nós também já não temos muito mais tempo, só regressar aqui ao Gonçalo, exatamente por ser ele também o coordenador deste curso de multimédia e de ser ele que também trabalha as questões do ponto de vista também quer técnico, quer também de conteúdos, e que vos está a formar para serem futuros profissionais na área de multimédia, seja na rádio, seja em qualquer outra plataforma onde vocês estão a beber agora esses conhecimentos. Gonçalo, que importância é que tem, no fundo, não é repetir um pouco a questão do início, mas que importância é que tem, de facto, este programa também para inserido no programa das tuas disciplinas? O Hepto Rádio veio, sobretudo, trazer, digamos, mais proatividade entre eles. Eles próprios, quando chega, digamos, a o dia de gravação, eles já têm, digamos, alguma ideia do programa que querem transmitir. E esse também, digamos, é o trabalho deles, não é? É escolherem realmente o tema que querem abordar. Já que estamos também a falar de, digamos, no mês da internet segura, eles já desenvolveram um heptorrádio sobre a importância da internet e a evolução também da internet. Nomeadamente saíram para a rua, fizeram questões com públicos, tivemos aqui dois tipos de público, um público que dizia que a internet não era necessária, outro público que dizia que a internet era extremamente necessária. Portanto, é este, digamos, o mecanismo e o dinamismo que queremos dar à Hepto Rádio, ou seja, colaboração entre todos os alunos e também envolver, de forma direta, envolver toda a população. E também envolver não só o curso de multimédia, mas também envolver todos os vossos colegas dos outros cursos. Sim. Que por vezes, lá está, têm essa aversão a participar ou a dar a cara ou a dar a voz àquilo que muitas vezes fazem com muito valor dentro da escola e que às vezes têm algum receio e alguma vergonha, até entre aspas, em passá-la para o público e, portanto, a ideia também no futuro é podermos alargar, sim, se calhar, este programa Eu arrisco-me a dizer que esta foi a primeira barreira, não é? É parte da voz. Eles já estão, digamos, já entraram nela. E agora a próxima será a Hepto TV, ou seja, que dá para adequar quer a Hepto Rádio, certo? Porque a TV quer imagem, quer áudio. Depois nós já conseguimos adaptar somente à Hepto Rádio, quando for o caso dos nossos podcasts. Portanto, será outra barreira a alcançar, mas primeiro temos que começar aqui pela Hepto Rádio e depois sim para a Hepto TV. E na tua opinião, qual é o grande desafio que nós temos, enquanto também profissionais desta área e profissionais também de rádio, qual é o grande desafio que temos pela frente face a esta multiplicidade de plataformas que hoje as pessoas têm acesso e ter muito rápido para ser o primeiro a dar a notícia, a chegar a pôr os conteúdos online? Que desafios é que tem? Nós já abordámos vários desafios em contexto de sala de aula, já expliquei também qual o mecanismo e como é que, nomeadamente, as coisas funcionam, nomeadamente também na comunicação social. Falavam na questão e aquela questão que veio sobre os blocos informativos, nós já demos também a nível do módulo a parte da legislação acerca de conteúdos que não podem se estender até um certo prazo, porque, digamos, há normas que têm que ser, digamos, cumpridas, não é? Por isso é que eles vinham também com essa curiosidade. A nível de mais de contexto futuro, parte sobretudo deles saírem na escola, claro, com todas as aptidões teóricas, não é? Mas sobretudo práticas, não é? Estarem aptos para enfrentar o mercado de trabalho, é isto que se pretende. Muito bem, Gonçalo Marques. Bem, vamos terminar. Penso que temos que terminar, não é assim, Beatriz? Terminamos como começamos, pelo diretor da Hepto Oliva. Daniel, desafio também a deixar aqui uma mensagem neste Dia Mundial da Rádio. A mensagem destas celebrações é a rádio e a paz. Penso hoje em dia, e que tanto se fala de paz, e estamos num mês em que passa um ano sobre o início do conflito na Ucrânia, também se calhar podíamos deixar talvez uma mensagem sobre este tema, na medida em que passa um ano sobre esse conflito e na medida em que a rádio também tem sido provavelmente um dos meios de comunicação social que sobrevive também quando há estes conflitos e em contextos de guerra em que os outros meios falham, provavelmente a rádio está lá. E felizmente que está, porque muitas vezes quando nós A rádio serve para nos dar as boas notícias, serve para nos dar as más notícias, tal como os outros meios de comunicação, mas também, sobretudo, serve para despertar os nossos interesses, despertar as nossas consciências e também, obviamente, ajudar-nos depois a refletir sobre aquilo que se passa pelo mundo. E infelizmente, esse, o tema da paz é algo que nós muitas vezes utilizávamos, aliás, geralmente até nos inícios de ano, até escrevi um artigo sobre isso, nós utilizávamos sempre esta coisa da saúde e paz, mas já utilizávamos isto há muito tempo. Muitas vezes utilizávamos isto um bocadinho, era aquele estereótipo da saúde e paz. E este ano, se calhar, percebemos que realmente, quando nós nos confrontamos, porque muitos de nós, felizmente, já não viveram estes conflitos e estes ambientes de guerra, porque as grandes guerras que foram acontecendo, muitos de nós já não, felizmente não as sentimos de forma tão direta, e percebemos que o papel de todos os meios de comunicação social é importantíssimo, até porque, para o bem e para o mal, nos mostram aquilo que realmente acontece. E para nós, que estamos enquanto educadores, para estes alunos que estão a formar a sua consciência e os seus valores de cidadania e de participação na comunidade, para todos aqueles, para os nossos professores que no dia-a-dia também têm que explicar aos alunos o que é que se vai passando no mundo, eu acho que, acima de tudo, temos todos que zelar por termos nos nossos ambientes, um ambiente de paz, porque se em cada ambiente que existir essa paz que nós queremos, e a paz não é temos que nos dar bem todos uns com os outros, temos que fazer aquilo que achamos que é correto, mas acima de tudo a paz é nós termos condições, termos uma vida calma, sem grandes constrangimentos, em que nós não estejamos dependentes dos outros para seguirmos o nosso caminho. E quando há guerras, o que acontece é que nós ficamos dependentes, infelizmente, às vezes, de meia dúzia de malucos que se lembraram de fazer uma guerra e que nos afeta a todos. Portanto, eu acho que, acima de tudo, as escolas têm que ser um local de convívio, têm que ser um local de aprendizagem, têm que ser um local de conhecimento, mas têm que ser um local de paz. E também, por falar em paz, acho que era importante deixar aqui esta mensagem, hoje que é o Dia Mundial da Rádio, mas também como professor, também era bom que tivéssemos paz no nosso sistema educativo, e isso passa também por haver aqui, certamente, e da minha parte, uma solidariedade com todos os professores que têm estado na rua a lutar por uma educação pública com paz, com calma e serenidade, e também deixar aqui um apelo ao nosso governo para que realmente negocie com os nossos professores, porque é bom que a escola seja um local de paz, em que os professores tenham estabilidade, em que os professores se sintam bem, em que os alunos possam desfrutar dos seus professores a tempo inteiro, sem andarem preocupados com outras coisas. E, portanto, também hoje, que é um dia mundial da rádio, deixar aqui este sentido, reconhecimento pelo trabalho de todos os professores, e que depois, se os professores terem bem o seu trabalho, os alunos também vão ter um futuro melhor. Portanto, deixar-vos aqui esta mensagem final. Mensagem de tudo. Muito bem, muito obrigada. E paz é isto, é estarmos aqui todos a dar a nossa opinião, a falar e a dar a nossa opinião livremente. Muito obrigada. Foi o Heptorádio Especial Dia Mundial da Rádio. Nós regressamos, nós habitualmente que estamos em antena às sextas-feiras, regressamos, como é habitual, na próxima sexta-feira, e depois voltaremos então ao nosso calendário habitual. Muito obrigada a todos e também à Rádio Boa Nova por mais uma vez nos acolher. Muito obrigada, boa tarde. Obrigada a nós também, que agradecemos terem vindo até aos estúdios, porque hoje é o Dia Mundial da Rádio, mas também, como eu dizia, nós nunca sabemos quem nos está a escutar, e hoje tive a certeza que vocês estiveram aqui então a escutar-me. Passam 25 minutos das 3 da tarde. Daqui a pouco temos outros convidados em estúdio. São então idosos acompanhados pelo projeto CLDS. Tudo para escutar daqui a pouco. Até já. Heptorádio. Projeto de rádio da Escola Profissional Heptoliva. Heptorádio. Assenta numa verdadeira pedagogia de emoções. Promove a dinâmica da escola. E consagra a sua identidade. Heptorádio. Às sextas-feiras, pelas 14 horas, na Rádio Boa Nova. Heptoliva. Estamos juntos a formar futuros.